Desceu do céu um anjo com a chave do abismo em mão. Prendeu o dragão, a antiga serpente. Satanás já não tem mais poder, não. Mil anos de paz, reinar com Cristo. Abençoados são os que têm parte na primeira ressurreição. A vida eterna é nossa sorte. Vitória do Rei, nosso Senhor. As nações são libertas no seu amor. Encontramos valor. Oh, venham todos, celebremos a vitória do Rei, nosso Senhor. Na luz da vida eterna, nosso coração é seu louvor. O trono branco, a grande visão. Os mortos diante do Deus que é fiel. Os livros abertos, a justiça em ação. Ninguém escapará do seu olhar tão cruel. A morte e o inferno não mais existirão. O lago de fogo, a segunda morte. Mas os que estão escritos no livro da vida para sempre reinarão em sua sorte. Será lançado e o povo vive em amor. Reinaremos com Cristo por mil anos em paz. A vitória é certa, nosso Deus é capaz. Oh, venham todos, celebremos a vitória do Rei, nosso Senhor. As nações são libertas no seu amor. Encontramos valor. Oh, venham todos, celebremos a vitória do Rei.